abre a porteira, amigo velho, estou chegando. Vim pra matar minha saudade deste chão, rever os campos e as tropilhas que eu deixei, e a gauchada ao pé do fogo de chão. Quero sentir o sopro frio do minuano, no mano a mano, encilhar a solidão. Neste reponte respirar a liberdade e fazer tudo que mandar o coração. Vai, vai, vai, tristeza, estou de volta pro meu querido rincão. Vai, vai, vai, saudade, só cabe a felicidade no peito deste peão. Abre a porteira, amigo velho, estou chegando. Prepara um mate com uma erva de patrão. Ate seu fogo pra um churrasco de primeira, enquanto a gaita choraminga no galpão. Nossa amizade é o cerne do gaúcho, que não tem luxo, mas é feita da emoção de enfrentar a dura lida do campeiro e manter viva a chama da tradição. Vai, vai, vai, tristeza, estou de volta pro meu querido rincão. Vai, vai, vai, saudade, só cabe a felicidade no peito deste peão. Abre a porteira, amigo velho, estou chegando. Vim pra matar minha saudade deste chão, rever os campos e as tropilhas que eu deixei, e a gauchada ao pé do fogo de chão. Quero sentir o sopro frio do minuano, no mano a mano, encilhar a solidão.